peixe, demente sangue. Segue. Passo a passo a eternidade, um passo em falso, a cara no chão. Um grande passo pra humanidade, um pequeno veneno pra cada um de nós. Lá do alto deve ser bonito. Asfalto, meus tênis derretem. Aqui em cima, nem frio nem calor. Francamente.